Comandou, bom dia, Rio 5973, informação Eco. 5973, bom dia, senhor identificação, vai direto Duna, 2000 pés, Renegal 2000. Direto Duna, 1010, para 2000 pés, Rio 5973. Nós estamos aqui com bom dia, seu linha de identificação autorizada a chegada a bom, se dessa para 2000 pés, que legal no 000. Tipo 973 autorizada a final IMS. Rio 5973. 5973, adiante. Autorizada a final IMS. Autorizado final ILS, Rio 5973. Bom dia, senhor de identificação, autorizada a chegada bom. Estou para 4000 pés, legal na 000. voo 995, qual o fim de indicado? No 3597, redução 2509. 973, sobre Torre 1895. Gol 995, autorizado final e LS. Livre LS, gol 995. Estabilizado Rio 5973. Torre 1895. Bom dia, senhor. Identificação autorizada. Chegada bom, direção para 4.000 pés. Legal, 90, 90. Tá bom, 4.000. Salvador, Rio 5973. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, voos autorizados, 910, vento 30 graus com 3 nós. Ciente. Reduza 2109, desça para 2.000 pés. 2109, descendo para 2.000 pés, para 3.507. Final 73 no solo aos 27. Libere à direita, 1219 o solo. Para a direita, chamada o solo 219. Edno 5, bom dia, senhor. Identificação autorizada, chegada bom, pressão nível 050. Solo, Salvador Alfa, Zulu Alfa, bom dia. Siga, Alfa, Zulu Alfa. Alfa, Zulu Alfa, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. E agora a autorização de reboque? Copiei, por favor, repita. Aguarde a autorização de reboque Alfa Zulu Alfa. Muito obrigado. Salve, Salvador. Bom dia, Rio. Rio 5973. Rio 5973, muito bom dia. Está autorizado para seguir o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 09. Alfa Kilo, pátio 3, botão 09, Rio 95. ILS, pistão 019-95. 995, torre 1895. 895, obrigado. 3597, redução 709, autorizada final ILS. Redução 1709, é autorizada ILS 1095. Salvador, muito bom dia, gol 995, final da 10, uma milha do externo, baixado de trabalho visual. Gol 995, ao estado, tá livre o pouso na 10, o vento é norte com 3, norte, o gol 995. Livre pouso, pistão na 0, gol 995. ADLS, pistão 10, da 3597. 357, torre 1895. 1895, da 3597. 804, desamparador de 2000 pés, autorizada final ILS. 2000, desamparador de 2000 pés, 1904. Salvador, bom dia, da 3517, final, ILS, pistão no zero. Eita, 3517, aguarde a pista livre, o ajuste é 10, 10. Aguardando pista livre, Viragal no 0, no 0, da 3517. Isso do reboque até a saída do pátio 3, formando para ingresso no pátio 1. Sim, muito obrigado. 995 no solo aos 34. Libera a direita, 1219 o solo. Pela direita, 219, um abraço. 007, bom dia, senhor, identificação autorizada, chegada a bom, se desoniza 060. Paulo Salvador, bom dia, gol 995. 7, pouso autorizado, 90, vento 020 graus, 4 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, da 35. Bom dia, senhor, linha identificação, autorizado chegada bom, se desceu a nível 070. 070 na bomba, bom, 897. 1975, desça para 2000 pés, que é legal na 090, autorizado a final ENE. 2000, como irei, 1975, repórter ENE na CAI. Bom dia, estou autorizado táxi Alfa Juliette para a posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 02, Pátio 1, nota 357. Alfa do Alfa, autorizado ingresso na parte principal até a posição 03, reporta no término. Gente, obrigado. Localizador, boa noite, 04. 04, Torre, boa noite, 95. 1895. Torre, Mantiago, noite, 04, 2000S do externo, baixou e travou. Bom dia, voo no 804, pouso autorizado na 10, vento 30 graus com 3 nós. Autorizado, pouso na 0, voo no 804. Gol 907, para 2000 pés, que é legal no 090, autorizado a final em rede. 2000, 1090, autorizado em rede, contagem de 1607. Gol 897, desço para 3000 pés, que é legal no 090, reduz a 2309. 2010, vai reduzir o gol 897. Prossiga. Chegada para a vista rápida. Mantenha da chegada. Chegada. Boa noite, 04, no solo aos 43, direita 129, solo. 29, gol 1804. Solo, boa noite, 04, bom dia, Libra. Com 804, está autorizado a táxi Alfa Juliette. Alfa Juliette para posição? Posição 08, noite 04. 08. Taxi aí, igual no 715. No 715, chame Torre 1, noite 95. 895, até já. Essa carga 6570, redução 2309. Torre, bom dia, mano. 715, uma milha bem de acerto.